aqui, garçom, traga algo que eu quero beber. Uma pinga, um uísque, até mesmo uma cerveja gelada. Não me importa o que for, eu não tô aqui pra escolher. Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada. Comprei tudo pra dentro de casa no meu casamento. Eu já tinha até hora marcada pra entrar na igreja. Ela fugiu com outra, acabando comigo por dentro. Venha logo, garçom, e acabe com a minha tristeza. Vou beber o que eu puder, por favor, não me leve a mal. Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital. Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução. No momento é o remédio adequado pro meu coração. Aqui, garçom, traga algo que eu quero beber. Uma pinga, um uísque, até mesmo uma cerveja gelada. Não me importa o que for, eu não tô aqui pra escolher. Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada. Comprei tudo pra dentro de casa no meu casamento. Eu já tinha até hora marcada pra entrar na igreja. Ela fugiu com outra, acabando comigo por dentro. Venha logo, garçom, e acabe com a minha tristeza. Vou beber o que eu puder, por favor, não me leve a mal. Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital. Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução. No momento é o remédio adequado pro meu coração.